Como Salvador, o Abjeto Juliette Vitor. Juliette Vitor, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 7 aqui do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Até a porção 5, autorizado, reporte para ingressar no pátio principal, Whisky Juliette Vitor. Afirmativo, reportarei. Gol no 271, pushback estacionamento 612. Autorizado, chama táxi, no 271. Guardará. Estaciona para o táxi, 76 a bordo, 3h32, Salvador. Autorizado táxi via pátio Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, reporta pronto o ajuste, agora 1-0 no 3, gol no 271. Pátio Índia e Alfa, espera 186. 271, informa que o POB é 72. 72 agora. Salvador, Juliette, Vitor, pronto para ingresso, Pationa. Cliente, uísque, Juliette, Vitor, autorizado até o portão 05. Obrigado. Fechando para a próxima esfera. Autorizado alinhar e decolar da 10, vento 040 graus com 2 nós, o Golo 271. Alinha e decola 10, Golo 271. Salvador, Juliette Vitor, finalizando o reboque, obrigado, um bom dia. Cliente, uísque, Juliette Vitor. 271 no decola aos 45, 1935 agora, bom voo. 35, 271, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Ronaldo, 271. Bom dia, Gol 1271, no contato radar, sobre 390 na saída Puca. 390 Puca, 271. Sol 271, sobe restrito a nível de voo 330. 330 restrito, 271. 271. Dando como final esse nível para 271? Estimativa, com a coordenação com Recife. Obrigado. 271, está autorizado 330, como nível final. Obrigado, 330 final, 271. Salvador, é o TAM Mike Yankee India na ponte 4 do Pátio. Prossiga, Mike Yankee India. Solicitando autorização de reboque dessa posição para cabeceira 28, para giro de motor em alta potência. Autorizado, né? Freire, tá ciente, já coordenado? Confirma. Pois, tio, você está coordenado, está autorizado previamente na 20. Ok, tá autorizado então prosseguir aí via Taxiway Alpha até através lá da 28, na Taxiway Golf. Reporte para o início do cheque, ok? Positivo, muito obrigado. Gol 1271, chama Recife em 1-2085, alterna 13365. 2-3385. Salvador, bom dia. Delta 3601 com a informação Delta, cópia da autorização. Bom dia, Delta 3601, 360 já aprovado. É esse o nível, confirmo? Afirmo, 3601. Ok, Delta 3601 autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360. A primeira aerovia é a Upper Zulu 16. Após a decolagem na cabeceira 10, fará curva direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é 5443 e o controle em 119.35. Contexto. Está autorizado nível 360 via Upper Zulu 16. Decolagem da pista 10 com curva direita na saída da El após o Leda, após Bridge. Estacionar 5443, 7935 com controle, então 3601. Delta 3601, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento no portão 8. E reportado 8, Delta 3601.